Podcast, episódio 7. Hoje é 23 de junho de 2016. Aqui comigo está o Thiago Jaquelli. Bem-vindos. Leonardo de Castro, o Fadinha. Fala, galera. E eu sou o Tomás. Hoje a gente tem WMCQ, tem Standard, como sempre. A gente vai falar um pouco das inscrições para o GP São Paulo. A gente tem um assunto também mais técnico de Magic, o que é tempo. E também falando da inauguração da loja que apoia o nosso podcast, a Manafix. Fadinha, eu ouvi dizer que alguns jogadores conhecidos no Pro Tour se classificaram para a Copa Mundial de Magic nesse fim de semana. Jacob Wilson ganhou o WMCQ do Canadá, o Owen Tertenwald dos Estados Unidos e o Jeremy Desani da França. São times que já vão aparecendo aí como candidatos fortes. Eu diria principalmente Estados Unidos e Canadá. Esses dois times já agora com mais pro players ganhando o primeiro WMCQ já vão despontando como favoritos. O que vocês acham? Eu acho legal que os pro players eles estão dando mais atenção para a Copa do Mundo. E para o Brasil, Fadinha, o que, que significa essa importância maior que os prós colocam no WMCQ e esses nomes de peso que se classificaram nesse fim de semana? Significa que o nosso torneio na World Magic Cup será um pouco mais difícil. Falando em Brasil, a gente teve também um WMCQ em São Paulo, formato padrão, e foi vencido pelo Patrick, jogador conhecido aí do Rio de Janeiro, que é de Rio das Ostras, se eu não me engano. Patrick é um excelente jogador, que é um grinder de PPTQ e RPTQ muito conhecido aqui no Rio de Janeiro. E começou jogando Legacy, e hoje tá lá, vai provavelmente dividir a equipe com o PV. Olhando para a corrida do Brasil, o PV é o primeiro e o Thiago Saporito Bolova é o segundo. É mais para frente, mais distante desses dois, que foram os que fizeram alguns finish mais fortes de Pro Tour esse ano. Tem o Obama, né, o Marcos Paulo Freitas, o Rastaf, Guilherme Merjan e o Rorix, Pedro Carvalho. Mas ainda temos mais dois WMCQ pela frente, os dois no formato moderno, se não me engano, onde a gente vai fechar a composição do time do Brasil. Um em julho, próximo mês, e um outro em setembro. É, 10 de julho em Curitiba, início de setembro em Brasília. E a Copa do Mundo acontece em novembro. Na Holanda. E vocês têm alguma previsão ou alguma expectativa de quem pode representar o Brasil nessa Copa do Mundo? O Brasil tem evoluído muito no cenário mundial, né? Tipo, o pessoal que já tá ficando mais recorrente no Pro Tour, tipo, o Rastaf, o Bolovo, o Obama, eu acho que há grandes chances de um deles, o Juliano Gianari também. É, eu se tivesse que apostar alguém, apostaria em mim, claro. Mas se não tivesse isso, eu apostaria realmente em alguém que tá fazendo resultados muito consistentes esse ano, como o Rastaf, o Obama, hein? Bolou. Tomara que seja alguém do nosso time, né? Ou Fadinha, ou Obama, ou João. Exatamente. Fadinha, o que você espera pro Modern nos próximos WMCQ? Você que participou do World Magic Cup no ano passado, pra quem não sabe, o Fadinha tava lá junto com o PV representando o Brasil. Eu espero que o formato seja bem mais diverso dessa vez. Agora que eles acabaram com o Pro Tour Modern e as pessoas estão desenvolvendo o formato mais devagar. Vamos ter, depois do GP São Paulo, a próxima etapa do WMCQ, a gente vai conhecer não só no Brasil, mas no resto do mundo, a segunda leva de classificados para representar seus países. Lembrando que vão ser 73 países na Copa do Mundo. E aí a gente vai ter mais para falar sobre a composição dos times, conhecendo quem são os próximos classificados. Falando especificamente do formato em que foi disputado esse WMCQ, que foi o formato Standard, que também é o formato dos Grand Prix do próximo fim de semana, em Pittsburgh e em Taipei, a gente percebeu uma dominância muito grande dos decks branco e verde, decks de ficha, né? O pessoal conhece como Green White Tokens. No Brasil, foram três desses decks entre os quatro primeiros do WMCQ, e parece que se você não é o Owen jogando de controle preto e branco, você não tem muita chance de levar a classificação sem ser jogando com esse deck. O que está acontecendo com o Standard, Fadinho? Eu lembro que você já falou no nosso primeiro episódio que esse é o deck com o nível de poder mais alto do formato. É, sim, esse deck ele tem tudo que um deck precisa ter para ser o melhor deck do formato. As threats dele são poderosas, são resilientes, ele tem respostas versáteis, as removals brancas do formato são muito boas, mas principalmente os decks que são bons contra o GW, que já se mostraram bons contra o GW no passado, são fáceis de atacar, diferente do GW. Então, a cada semana, roda um pouco o formato, de modo a que o GW fica um pouquinho menos popular, um pouquinho mais popular. Recentemente, os decks como o BW Control, que são muito bons contra os tipos de decks que são bons contra o GW, têm sido bastante populares, o que deixa o GW mais popular, porque ele não tem o predador natural dele, entende? E como que ganha o Mirror de GW? Eu não tenho a menor ideia. Já que ele quer responder essa? Chandra sem fonte vermelha? Quem consegue curvar Nissa Gideon e Avacyn? Ganha quem tá na play, então. Vamos falar de tempo, então. Fadinha, tem vezes que no Magic o jogador tem mais permanente na mesa, mais cartas na mão e ele perde. Qual é o recurso que, se você pensar em cartas na mão e vida, e mesmo você estando atrás desse recurso, você ainda tem condição de ganhar o jogo? Tempo. Tempo, tipo o tempo que você acompanha no relógio? É parecido. Quase todos os card games têm algum tipo de tempo. A minha definição de tempo, no Magic pelo menos, é que todo turno você tem acesso a um limitado número de recursos, como por exemplo o ataque phase, ataque step, você consegue atacar uma vez por turno, as suas dentes que desviram todo turno, que faz com que você tenha acesso a uma certa quantidade de mana para você jogar uma certa quantidade de spells. E tempo é basicamente a utilização desses recursos. Se você usar esses recursos mais eficientemente do que o seu oponente, você fica à frente em tempo, porque você usou melhor o seu tempo. Essa é a minha definição. Tem um pouquinho, é uma definição não muito elaborada. Tem várias definições, né? E tem vários exemplos de jogadas que te colocam à frente em tempo no Magic, né? Por exemplo, se você joga um vampiro de 4 mana e deixa 2 manas em pé, e seu oponente joga um Grave Titan, você dá um mana leak no Grave Titan dele, você basicamente trocou 2 mana e uma fração do seu turno por 6 mana e o turno inteiro do seu oponente. Esse é um exemplo de você passar à frente no tempo? Sim, exato. Você trocou uma carta por uma carta, como a maioria das vezes, e só que você trocou apenas 2 manas por 6 manas. Então você trocou muito pouco, muito menos do seu tempo e muito, por muito mais do tempo do oponente. O tempo também pode ser uma quantidade de recursos fixa, né, como o Fadinha falou. Quando você consegue jogar mais cartas ou trocar uma carta de uma mana por uma carta de várias manas, também é como se fosse o tempo, né? Você desfaz a jogada do seu oponente, né? Sim, quando você dá um bounce. Seria como se ele ficasse para trás num tempo linear, né? Quando você dá um bounce, quando você dá um counter de 2 manas numa coisa de 5, 6 manas. Quando você dá um bounce, você normalmente troca menos mana pela. Você normalmente paga uma mana ou 2 manas por um bounce. E você joga numa criatura que custa mais do que isso. Então você troca menos tempo do seu tempo por mais tempo do seu oponente. Também, bounce especificamente, você também consegue trocar ataque steps, por exemplo. Se você tiver numa race e você dá um bounce numa criatura do oponente, você faz com que ele tenha, que ele pule a ataque step dele e não tenha acesso a um dos recursos que ele tinha no turno, que era atacar, enquanto você continua tendo acesso ao seu no seu turno. No Legacy, um Stifle no Fatland também te dá um tempo, né? Você troca uma carta por uma carta, mas você joga o seu oponente para trás, né? Ele ficou um turno, como se você tivesse jogado um turno a mais, ou ele tivesse jogado um turno a menos, né? Isso, exato. Tempo, na minha concepção, é isso. Você usa de uma maneira os recursos que você tem, que você ganha num turno, que você ganha todo turno, que você ganha com o passar do tempo, mais eficientemente que o oponente, não deixa ele usar tão bem. Então você fica à frente, porque aquele tempo que passou entre o seu turno e o turno do seu oponente, você usou melhor. No Standard a gente não tem um exemplo de deck de tempo, né? por enquanto. O mais perto que eu vi foi o RW Flyer do Saito. É, um deck especificamente dedicado a ganhar apenas vantagem em tempo, não tem. Agora, deck de tempo é uma coisa subjetiva. Você pode ser um deck especificamente dedicado a ganhar vantagem só em tempo, mas no fundo todos os decks de Magic tentam fazer isso, tentam ganhar vantagem de tempo, não abrindo mão de outros recursos para ganhar especificamente esse. Tem alguns outros exemplos de tempo, por exemplo, quando você joga no início do jogo, primeiro ou segundo turno, uma criatura que é forte o suficiente para vencer o seu oponente por si só, quando só aquela criatura pode atacar e ganhar o jogo, e a sua responsabilidade a partir daí é só limpar a mesa e proteger aquela criatura, como um Delver of Secrets, um Tarmogoyf, um Nimble Mongoose no Legacy antigo. Essa é uma jogada que te coloca à frente do tempo, essa iniciativa de ter uma ameaça desproporcionalmente grande muito cedo no jogo. Outros exemplos de tempo que eu me lembro também é você acelerar a sua curva de mana. Nos decks verdes, muitas vezes no Standard e talvez no Modern você veja muito isso também, às vezes os decks usam criaturas de mana, tipo elfos ou birds, ou então mágicas de ramp, tipo Explore ou Rampant Growth, onde você pula da sua segunda mana para a quarta ou da sua primeira para a terceira e acaba jogando também ameaças que são maiores do que as que o seu oponente vai jogar no mesmo turno dele. Isso também é um exemplo de você se posicionar à frente no tempo do jogo. Esses decks são um exemplo um pouco diferente. Eles basicamente abrem mão de tempo no começo do, no, no, no bem começo do jogo para Sim. poder ganhar o tempo de volta logo nos turnos seguintes. Em todo o resto do jogo, sim. Isso, em todo o resto do jogo. É, basicamente, você troca um turno ou alguns turnos, dependendo de quantas vezes você acelerar sua mana, para ganhar tempo. E até por isso que as Moxes são tão poderosas, né? E são banidas no Legacy, restritas no Vintage, porque são cartas onde você ganha tempo no turno atual e nos turnos seguintes. É como se você fizesse land drops extras, né? Aliás, não é como se Sim, fizesse, é exatamente isso. é exatamente como se você fizesse. Né, eu acho que o tempo, quanto mais antigo o formato, né, Modern, Legacy, Vintage, o poder das cartas deixa isso bem mais evidente, né, do que nos formatos com algumas cartas mais limitadas, né? Cartas mais poderosas tendem a ser mais baratas. E essa diferença de tempo, ela fica bem mais gritante do que outros formatos, talvez. Acho que o Standard, quando não tem, talvez, o deck de Delver na época, esse tempo, ele se mostra mais sutil. É isso. Parece que sim. Tem alguns artigos muito bacanas que discutem esse conceito do tempo, inclusive com cenários e mostrando situações onde o jogador abre mão de tempo em função de outro recurso. Um deles é um da época que o PV escrevia na Star City, que chama PV's Playhouse Tempo. E também tem um outro artigo dele que ele fala sobre recursos. E ele coloca todos os matchups possíveis, do tipo agro contra controle, agro, controle contra combo, e ele explica em termos de vida, cartas e tempo qual o recurso mais importante cada um desses matches. E é muito importante, é muito interessante ler esses artigos, não para ter um conceito definitivo do que é tempo, porque nem o PV, que é um dos melhores articulistas de Magic, consegue chegar num consenso, mas para explorar as várias maneiras que você pode definir tempo no conceito numa partida de Magic. Então, eu vou colocar os links nas notas do programa para os ouvintes poderem também se informar e dar uma olhada sobre alguns conceitos. Tem um artigo do Reed Duke também, que é bem legal, sobre tempo, que saiu no site da própria Wizard. Tempo é um conceito muito legal que 99% dos jogadores de Magic conhecem, sabem mais ou menos o que é, mas ninguém consegue dar uma explicação definitiva de o que é. Todo mundo tem uma explicação um pouquinho diferente. Um exemplo muito bacana, né, e não é coincidência que eu citei os artigos do PV, mas eu lembro muito bem desse deck, porque ele é da época que eu voltei a jogar Magic, era o befadas, tanto do bloco de Lauren quanto do Standard daquela época, né? Entre Lauren e Time Spiral e depois entre Lauren e Alara, onde o jogador de fadas, ele basicamente abria a mão do tempo nos dois primeiros turnos, ele não fazia nada no primeiro turno e fazia Bitter Blossom no segundo turno, mas a partir daí todas as jogadas eram vantajosas em relação a tempo para o jogador de fadas. Tanto quando ele usava sua Spellcaster Sprite, seu Scion of Una, principalmente a Miss Bind Click, que podia ser basicamente um Time Walk. Basicamente, você ganhar um turno do seu oponente. Todas as jogadas a partir daí se tornavam vantajosas em tempo para o jogador de fadas. E a única maneira de punir esse deck era basicamente você usar esses dois primeiros turnos, que é onde o jogador de fadas está atrás no tempo, e puni-lo por isso. E o deck que fazia isso muito bem era o deck vermelho de dano, é o Mono Red Burn. Já nos dois primeiros turnos você já estava agredindo o jogador de fadas. Não importa o quanto de tempo ele ganha depois, já era muito tarde, porque o outro recurso que é fundamental nesse match, que é a vida, já estava extremamente defasado. Até porque o deck de fadas era o deck que se matava com Bitter Blossom, de uma certa forma. Era uma morte lenta. Consciente, mas era uma morte lenta de qualquer maneira. Sim. Tipo, The Blossom tinha Thought Seize. Acho que a maior parte da vida desse deck tinha Thought Seize no main deck. É uma jogada de certa forma tempo negative, né? Porque você está gastando um mana e o seu primeiro turno, basicamente, para não interagir com a mesa do seu oponente, nem colocar nenhuma pressão nele. É óbvio que você pode, às vezes, conseguir perturbar o tempo do seu oponente. O Thought Seize podia ser usado tanto para tirar a ameaça mais difícil de lidar do deck do oponente, quanto para tirar a próxima jogada dele, fazendo com que efetivamente você ganhasse um turno. Mas ainda assim era um mana e um turno para não colocar nenhum recurso em jogo. O que não faz dela uma carta ruim de uma maneira, mas, dado o conceito de tempo, vocês entendem onde eu quero chegar. É um deck odiado, mas amado ao mesmo tempo. Eu particularmente gostava muito, não só de jogar, mas de ver as pessoas que sabiam jogar muito bem operar esse deck. Era uma das coisas que me animava com o Magic. Você via que o teto de habilidade para jogar Magic era muito alto. Mas, sem sair muito do tópico, vamos voltar aqui para a programação normal. Daqui a 2 fins de semana, nos dias 1º, 2 e 3 de julho, tem o Grand Prix São Paulo. A gente já falou aqui desse evento. O Grand Prix São Paulo, além de ser um torneio Premier no formato trio selado, de sombras em Innistrad, também é um maior evento de Magic no Brasil, em 2016. E vai ter a presença de artistas, vai ter estandes de lojistas e bastante torneios paralelos. Acho que hoje um assunto que a gente queria abordar é: existem vários tickets de inscrição para o GP São Paulo, e eu vou colocar aqui nas notas o link para a organização do GP. E a gente queria falar um pouco sobre esses eventos paralelos e os benefícios aí das inscrições, que temos alguns pacotes que os jogadores podem comprar para participar do torneio. Tem as que são básicas, né? Que provavelmente a maioria das pessoas vai se inscrever por ela, por ser mais barata, né? E sai R$ 140 por jogador, 420 no total, né? E ele é bem básico mesmo, né? Você recebe os boosters, óbvio, do trio selado, né? Cada um recebe um Stoneforge Mystic Prom, que todo mundo, todo participante do GP vai ganhar, e o bloco de marcar vida. Os boosters são muito do que aumenta o preço da inscrição, né? O GP, por ser um evento muito grande, com muitas outras coisas, muitos outros custos para o organizador, eu não sei se o impacto do booster é tão grande assim. Claro que é um impacto grande, se fosse um torneio Constructed seria mais barato, a inscrição. Mas basicamente o jogador, são 12 por trio, né? Cada um vai comprar 4 boosters. Então, em torno desses R$ 140 de inscrição, tipo, uns 60 a R$ 70 são boosters, né? É o seu material básico. Aí, com mais R$ 90 por jogador, cada um do trio recebe um playmat, um de cada arte. Eu não vi ainda, não sei se vocês já viram as artes dos playmats, você já viu, Fadinho? Não Ainda vi. não. Vocês colecionam os playmats? Os que eu ganhei do top, eu não me desfaço deles, não. De top 8 de PTQ e tal. Eu vendo alguns, mas os que eu acho mais bonito eu fico pra mim. Eu queria ganhar mais playmats e fazer, botar num quadro, assim, pra enfeitar a minha casa. Mas jogando do jeito que eu tô jogando, vai ser difícil ganhar algum playmat no futuro próximo. Eu não vi ainda a arte, mas, cara, como é um trio, né? Cada um recebe um. Deve ser legal, tipo, cada um, as artes talvez se completem de alguma forma, né? E quais são os outros tipos de inscrição que as pessoas podem escolher também? Acima do Premium tem o VIP, que sai R$ 500 por jogador. Então, além de tudo que você recebe mais cupons para usar em torneio. Você já recebe o seu material aberto e registrado pelos juízes. E tem uma sala VIP com água e tem o aparcelamento só deles e tal, tipo, tomada para recarregar celular. É tipo um camarote, assim, tipo. Rei do camarote. Camarote da ostentação, assim. Eu acho essa diferença de 230 para R$ 500 meio grande demais. É bastante salgado, né? Esse de R$ 500 aqui que vai ter cinco pessoas no torneio todo. Fadinha, você acha que realmente faz diferença essa sala VIP? Faria diferença se não fosse tão caro. Ela faz diferença, mas tipo, não é uma diferença tão absurda assim, entende? Dá pra se manter hidratado, se manter descansado, se manter bem alimentado sem ter uma sala VIP. Uma diferença dos torneios que eu fui bem para os torneios que eu não fui bem foi que nos torneios que eu fui bem eu terminava minha rodada e conseguia sair para o ar livre, tipo, dar uma volta na quadra. Quando tinha alguma pracinha na frente ou algo parecido, assim, tipo, eu tendo aí melhor do torneio. Seria tipo como se fosse uma sala VIP, só que não é VIP, né? É só um outro lugar para ficar mais tranquilo entre uma rodada e outra. Que eu acho que, tipo, ficar dentro do GP é muito barulho, muita gente falando ao mesmo tempo. Sim, é importante espairecer um pouco entre as rodadas. Sim, mas talvez Até não porque valha você. R$ 270 por jogador para ter uma área VIP para espairecer. Não. Vocês acham que esses pacotes, por exemplo, o Premium, ele me parece interessante para quem não tem muita expectativa de passar para o segundo dia. Você está meio que, como chama? Parece que você está meio que jogando contra si mesmo, você tá a passeio, né? Mas ao mesmo tempo, se você não tem muita expectativa de passar para o segundo dia, talvez seja um pouco competitivo demais da minha parte, mas eu fico pensando por que alguém iria participar se não estiver planejando fazer Day 2, né? Você está falando isso do VIP ou do Premium? Mais do premium, porque o VIP tem. O VIP também tem essa face, porque ele tem o Infinite Bracelet lá, que também tem. Eu não sei qual que é o benefício, né? Para mim é lose lose essa situação aí. Se você não fizer day two, você pagou R$ 500 no torneio você jogou, que você não jogou o torneio inteiro. E se você fizer day two, você não consegue usar a Bracelete Infinite pra nada. Isso é tipo um prêmio de consolação, assim, ou para quem vai curtir mesmo, tipo, ou paga os R$ 500 e tipo dropa no round 1 e vai ficar jogando com seu bracelete Infinite, que deve provavelmente. Deve dar para comprar esse Bracelete Infinite separado, né? Não é possível. Assim, eu iria no prêmio porque eu acho legal o playmat ter uma lembrança e tal, e não parece um lose-lose situation. É, R$ 90 a mais para um playmat não é a pior coisa do É mundo. você comprar um Não. playmat. É basicamente você comprar o playmat. E você tem meio que R$ 60 em cupom caso você não faça Day 2. É uma espécie de Sim. prêmio de consolação que se eu não usar também, não vou ficar triste. Não vou, perdi R$ 60. É um hedging your bets, né? É uma redução de risco, de uma certa forma. Mas a verdade é que, principalmente considerando todo mundo que participa desse podcast, a métrica de sucesso maior é ir bem no GP, e para isso só precisa do básico. Olha, o Bracelete Infinite, estou vendo aqui no site do GP, ele sozinho ele custa R$ 190, então daquela diferença de 270 entre o Premium e o VIP, ele já pagaria 190, mais ou menos dois terços da diferença, um pouco mais de dois terços da diferença, e ele dá acesso a alguns torneios públicos de graça. Então, todo torneio público que tiver o selo de Infinite, você pode participar sem pagar a inscrição. E eu imagino que esses sejam torneios construídos, né? Porque não tem necessidade de produto. Senão, esse valor fixo poderia gerar um prejuízo para o lojista, para o organizador. E, além disso, já que a gente mencionou tanto torneios paralelos aqui, a gente vai ter eventos recorrentes de Commander, construídos de 8 jogadores, que pode ser tanto Modern quanto Standard, e Draft também. De sombras, todos esses vão começar sempre que juntar o número de jogadores necessário: 8 para o Constructed ou Draft e 4 para a mesa de Commander. Esses eventos vão acontecer o tempo todo, conforme tiver demanda. E vão ter outros torneios já agendados, com horário para começar e tudo, de vários formatos. Estou vendo aqui selado, padrão, moderno, Dual Commander. Que mais tem aqui nos próximos dias? Legado, trio selado também, tem um Saturday Team Trios, o que é um pouco engraçado, porque é no dia do torneio principal, mas enfim, o Super Sunday Series vai ser com um lado selado. A partir desse ano ele é só selado. Antes ele tinha uma wing selada e uma wing standard. E eu acho muito legal. Eu queria muito ir conhecer a sede da Wizard, jogar uma espécie de Pro Tour, né, com um ganhador de cada Sunday Series. É tipo um Pro Tour da segunda divisão, né? É tipo a Recopa da Europa, né? Você vai lá conhecer a sede da Wizard. Dizem que tem um andar lá que tem um sinal que diz assim. Se você passar, cuidado, se você entrar aqui, você não poderá jogar Magic pelos próximos 2 anos. É, eu queria conhecer o Mario. Ele parece o Mark Rosewater. Ele parece muito animado quando ele fala as coisas. Ele tem um entusiasmo incrível, né? A única implicância que eu tenho com ele é a definição dele da mítica rara quando começou essa quarta raridade no Magic. Até hoje eu não engulo o fato da mítica rara existir e de terem tantas cartas extremamente necessárias para o Magic competitivo nessa raridade. Mas eu também acho que seria interessante conhecer o Maro e conhecer o time de design que eles chamam de pesquisa e desenvolvimento, R&D, que deve ser uma das equipes mais legais. E acho que o Cower adoraria conhecer ou o Organized Play ou o time de Magic Online, né? Seriam os que deixariam ele mais feliz, assim. Tô só imaginando. Além de GP São Paulo, outra novidade que a gente tem é a inauguração da loja Manafix. Jaqueline, onde fica e o que que está rolando na loja Manafix? Fica em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, na rua 7 de setembro, número 31, sala 1, na sobreloja. É bem no centro da cidade, então é bem fácil para quem mora lá ou para quem está visitando. E começou nessa terça-feira, foi inaugurada, né? E quem vai tomar conta vai ser o nosso grande João da Pochette. E para comprar online na Manafix, como que o pessoal pode fazer, Jaqueline? Para comprar online, direto no nosso site é www.manafix.net. A gente está no sistema de busca da Liga Magic também. Chegamos ao final de mais um episódio. Obrigado a você por ter nos escutado. Continue acompanhando o nosso conteúdo no manafix.net, no @manafix no Twitter e no Instagram e na nossa página manafix.net no Facebook. Que tipo de conteúdo as pessoas podem achar nesses lugares, Jaqueline? Na nossa página no Facebook, a gente divulga basicamente o nosso conteúdo e mais as notícias relevantes que estão acontecendo no Magic. E agora a gente vai começar com a temporada de spoilers, né, que começou essa semana. Benhakou. Ulrich, que não é o Lars Ulrich do Metallica. Batera, não é? Não, não é, eu me certifiquei. Ou é ele muito no futuro, um cabeludo de cabelo branco, assim, ele, tipo Homens da Montanha, que é o lobisomem do Commander, né? E no Instagram a gente tem um conteúdo exclusivo, assim, é mais tem umas fotos engraçadinhas, eu tento fazer umas piadas não muito boas. Eu sou da opinião que piadas quanto piores, melhores na internet, né? Você viu aquela do Arraiar das Nuvens? Sim, é exatamente Nossa, eu me achei genial por 2 segundos. no estilo Hermes e Renato de quanto pior, melhor. Beleza, galera. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Fadinha. Obrigado, obrigado a vocês por assistirem a gente. Continue ligado aí no nosso conteúdo, no site, no Facebook, no Twitter e no Instagram e tudo mais. É, valeu, galera. Até a próxima. E até a próxima. Valeu.